2. Thank you. Yeah. minha vez, os braços no ar, que me faça ver na graça do seu picar. Bem-vindos ao meu pensar, propostas do céu, pedidas do Brasil, joias da Pérsia, morfina. Não perdes nada e entrar. Vem ver a tua ação exótico, pernil, antocinésia, morfina. Bem-vindos ao meu bazar. Conchas do Sião, pepitas do Brasil, joias da Pérsia, amor final. Canal 2, Antena. Ele era um cavalheiro, tudo ele transpirava, elegância. Ela era gata, borralheira, tivera que limpar a sua infância. Ele viajava no verão e esquiava no inverno. Ela trabalhava ao balcão de um qualquer estabelecimento moderno. Ele gostava de reluzir em si o estilo da capital. Ela já não conseguia distinguir as cores da bandeira nacional. Ele tinha entre os seus títulos uma futura ordem do infante. Ela achava o levantar do dedo mindinho algo deselegante. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Tempo a descobrir o que era a cultura. E ele confirmou-se aos seus aposentos e descobriu a costura. Ela quis poder entender o universo e começou a ler Platão. E ele resolveu perceber o que era a justiça em frente à televisão. A ele de nada lhe valeu a aparência, nem a casa do Largo do Rato. Porque ela sabia que era Cinderela e enganou-o com um sapato. Ele que um dia fora príncipe, agora rendia-se à evidência. Com mulheres que calçam o 40 é melhor revelar prudência. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija seus pés. Hoje ele ainda beija os seus pés. Canal 2.

te amar. Eu não te quero perder. Vai-se ele cair, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Todos os dias que tenho, todas as noites de abraço, vou aproveitando tudo que tu tens, tudo que me dás. Nem consigo acreditar. Meu amor, se isto é só um sonho bom, eu não quero acordar. De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar, eu não te quero perder. Ai, se ele cai, vai-se partir. Meu coração vai-se partir. Thank you.